Chai Formosa como a rosa. Maria, nossa mãe chegou. Baixai Formosa como a rosa. Maria, nossa mãe chegou. Oi, venham ver os pais velhos de Umbanda. Trabalhar nessa Luanda, Jesus Cristo é quem mandou. Oi, venham ver os pais velhos de Umbanda. Trabalhar nessa Luanda, Jesus Cristo é quem mandou. Jesus Cristo é quem mandou. E já viva! Eita, eita, eita! Já vai pra lá de novo, né, Edson? Sim. Edson, menino, que se frondoso. Que se faz a coisa. E tá vendo que se ganhou hoje um gente, né, gente? Um gente, menino, que se frondoso. Umas afolouro. Olha, a Amanda das afolouro, gente. Sim. Esse de filho. É Geminites e Frombos. Sim, meu pai. Oh, graças a Deus. Vai ter que cantar diferente agora. Tem que cantar assim, ó. Baixai, formoso como lírio. E é, Zizi. E hoje já tomei o Junfé, viu, Zizi? Eu tô vendo. Já tomei o Junfé de tudo. Oh, meu pai. Exigente de paz após, viu, gente? E de cuidado com esses exigentes. Exigente de frumoso, Zifinho. O senhor já tinha ganhado um lírio antes? Não, Zifinho, né? Não. Lá na fazenda? Não, Zizinho, paz após, se pegava de no jumato, né, Zifinho? Uhum. Lá, de punha, de paz após, se gotava muito de folhouro, né, Zifinho? Mas de. E de gente não, de preto de um velho de um ganha, né, Zifi? E de folô não, e de preto de um velho ganha é de chibatado, que de preto velho de ganhar. Eita, Zifi, ô Zifi, que faz a coisa mais de pôr de um mão, que de agora é de casa de peitado? Isso. E de sentia já folô, né, Zifi? Que menino! E esse tá saindo. Sim. Vai já bis, né? Vai. É o lírio da paz. Esse menino, esse visitante, olha, visitante. Sim. Esse folhoso hoje precisa do mês. E dizia muito de um carinho, né, Zifi? É. Não é assim porque se tá de casa, que se não precisa dizer carinho. Sim. E se precisa dizer carinho e dizer muito de um cuidado, né, Zifi? É. Meu paizinho. Eita! Sentou! Muito! É difícil, né? Esse preto velho tá de cujo corpo bonze, não de um corpo bonze, mas o Ziprito é de velho, né, Zifi? É. E aí você tá passando, Zifi? Vovô, só pedir uma mensagem inicial pro dia de hoje. Amanhã a gente vai voltar lá pro outro estado. Eita, deixar Minas Gerais. Já se vai embora, Zifi? Sim. Ah, Zifi. Junchê vai se embora da Jacaze, mas o Pai Jacose vai se junto com o Junchê. Louvado seja. E é, Zi. Graças a Deus. E quando o Junchê sempre precisar de Pai Jacose, tá de muito perto de Junchê, Zi. Sim, sim. Junchê agora tem jumigos, Zi, filho. Oh. Uns jumigos muito eximinitos e famosos, que se vai estar de junto com o Junchê no show de caminhado, viu, Zi, filho? Que vai se tomar de conta das a porteira da donde de um xia adentragem, vai se ajudar nos seus um sonho, que de um xia tem de muito de um sonho, sim. Vai se ajudar de um xia a caminhar de firme, e da donde de um xia adentragem precisar e tiver de alguém precisando de uma luz, de um lento, de um jacarma, vai já quase vai estar junto com o xia e vai se ajudar esses filhos, viu, de filhos? Tá. E de Pai Jacose só tem de muito agradecer, Junchê, pela fiança, viu, Zi, filho? Sim. Pela Zizita, Zizita, pela humildade, pela compreensão, pela entendimento de muita coisa que Junchê deu, e de dentro desse Juncongaze. E muito agradecido, Zi, filho, Junchê, por ter tempos, Zi, filho. Que os seus tempos é muito importante, viu, Zi, filhos? E Junchê tem certeza absoluta que Junchê de agora, os seus tempos foi muito bom, Zi, veitado. Foi, sim. Viu, Zi, filho? Tá, sim. E Papai Jacose agradece muito Junchê pelo gente, bom. Que é muito juminito e frumoso, e esse é o Chaz, uhum. O Chaz, que Pai Jacose vai e deixar para Junchê e para todos os filhos que estão tá juntando. Esse falou, esse, o Julírio, né, esse filho, uhum. Da Japaz, que esse caminho junto com Junchê, para onde Junchê pôr os seus um pé, uhum. Que esse, o Paz, que Pai Jacose vai estar junto com Junchê. Quando o Junchê sentir esse fume, uhum. Sabe, o fume, sim. E fume, é o fume que Pai Jacose está de perto de Junchê, viu, Zi, filho? Graças a Deus. É para Junchê sentir, do jeito que Junchê deu para Pai Jacose, o fez e o doutor, que é esse fez e doutor, e esse liro do Pai, quando o Junchê sentiu o cheiro, é de avisar de você que Pai Jacose está perto de você, viu, Zi? Graças a Deus. E de Pai Jacose tem de muito a te agradecer de você. E de que nosso Senhor Jesus Cristo, uhum. E de cubra de você sempre com o manto sagrado, e de dando de muita força para você, para o seu longo caminhado menino e frumoso, viu, Zi, filhos? Tá certo. Pai, eu vou parar aqui um pouco. E sabe? E os meninos vão falar um pouco com o senhor. Sim, senhor. Pai Jacose de Aruanda? E sabe? Quando o senhor está na Aruanda, a gente chama, demora para o senhor chegar? Não, eu sou preto. Então, Aruanda? Eu venho sim. Eu sou um jumbeirinho, né, gente? É, ué. Aí eu venho caminhando. Mas é assim, os meus de caminhada de preto não é igual aos de jumbeirinho, não. Aham. Eles vêm caminhando e eles tuando. Flutuando. Yes. É volitando, vô. Esse aí. Esse. Esse, vô? É esse. Tuando. Claro. Esse eu já quase não sabe falar de não. Mas tá bonito, vô. É. Então, fala outra coisa, vô. Que importância tem as flores? Eu estou vendo agora um lírio aí do lado do preto velho, um lírio muito lindo. Que importância e influência tem a flor no dia a dia das pessoas? Que filho, o jutu, o tureza, é com as abençoas de Deus. O tureza, o mundo de vocês já não está se tendo mais. É de ciência, de se cuidar da natureza. Tá se acabando com muito jumbete. E se tá se acabando com a folhô, com a coisa menina que Deus deixou para as mulheres, né, gente? É. E isso, significa para vocês que és um gente que Deus o deixou. Um presente. És, porque através da Javé, da Jaeva, e de fazer muito remédio para de curar vida, e de fazer muito remédio para doente, faz muito, muito menino dentro do jucaxango. Traz alegria de filho. Uma já colou, traz alegria. Mas quem recebe ele? Esse quer dizer que é o purificado. E diz um ser que pensa que é o purificado, que é só uma colou. Mas para quem recebe o gente, tem de muito purificado. Diz o prova de mim, que esses filhos, e se Deus o árbitro de gente, faz e se dar um árbitro de vidro para alguém, faz se dar um árbitro de molho, um árbitro de vinho para alguém. Carinho. És. Então, se tem esses filhos, que se ganha de gente, de colhou, e se faz nem se preocupado que se ganhou esse. Às vezes é tipo, não é de dante, é tipo. Aí ele faz assim, ah, eu queria de um dante. Esse é muito tipo, mas não é de tamanho de filho. É de uso valor. É de o gificado desse. Que de o jucrando tem o gificado de Deus do mês, papai já pode. Sabe de uma coisa? Deixa de eu falar mais um ser. Mas a coisa que se gosta muito de se fazer assim. Quando se está se matutando, e se vende no mundo de um ser, até se mesmo uma lá na Jaruana. Mas a coisa fica debaixo de um árvore, e se menino se promove. E se fica se pitando, e se sentado no juntoco, o de bengalho, menino de famoso, e se matutando, se filho. Porque se é esse menino, que se é um jucano, haja abençoado, se filho. E se tem que ter respeito, se filho. Respeitar a natureza, se filho. É se esse que tem que ser feito. E o mundo de vocês não está se respeitando. Está se acabando já cada de lua. Está se acabando com o juvete, que se Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, misericordioso, e deixou para vocês. E vocês não tem respeito pela natureza. E esse não é menino nem famoso, gente. Vovô, mudando de assunto. O que, que define, o que, que define o fim da reencarnação? O fim das reencarnações é quando o Jus Espírito está demais desevoluído, gente. E se pagou o seu Ju. Gente, um gente, faz a voz e vai falar para você. Quando o Zifio faz muito mal aqui, ele já teve demais de reencarnação. No outro já década, né, Zifio? Aí ele desencarnou aqui. E vai para os umbral e depois para o plano, né, Zifio? E que foi existir. Aí ele começa a trabucar, a fazer a caridade, a ajudar de quem é necessário. Aí se passa uma já década, ele não já se reencarna mais, porque ele não tem esse pecado mais, está se limpo. Aí ele fica só de lá se trabucando no plano espiritual, para se elevar lá no plano, porque ele no plano também tem essas elevações. Tem. É, tem de tudo, tem de trabuco, para Jacó de dar as elevações. Quanto mais seriedade para Jacó de faz, e os outros preto velho desse com gás, mais esse vai se levando. É assim que se é. Aí ele não se encarga mais. Sim, você, quando você tem de um caburé, que desencarna, tem de pouca década, né, Zé? É. Mas assim, 12, 13, nem se tem cinco décadas e desencarna. Aí os filhos ficam de triste, que os filhos eram desesperados, né, gente? É. Aí se fala de assim, oh Deus, por que, que o senhor levou o meu caburé? Ele estava de menino de famoso. Se filho, Você não tem que perguntar esse. Porque Deus é tão misericordioso que se muitas das vezes, aquele esse filho já pagou o tico que restava, Jesus. Só reencarnou, ficou umas décadas envolvido e desencarnou. Ele já pagou esse filho. Isso de filhos, o rabo de saio, o rabo de caça, tinha que se agradecer a Deus, porque se teve mais um espírito liberto de filho. Esse espírito veio só para se pagar de aquele tico. Igual, exemplo, se filho tem um problema de saúde, e se passa muito a década no leito, malo, não se levanta, fica só mexendo coroco, coloco, não tem de filho? Tem. Esse espírito se deita no leito e fica de quieto, parado. Esse espírito vai estar se pagando missão, esse espírito. E quando esse espírito desencarna, ele já é um espírito liberto. Ele não tem de mais de reencarnar. Já é um espírito iluminado, esse espírito. Porque ele veio, se pagou se, e não se tirou o seu vidro. Isso que é de mais importante. Papai Jacob? Richard. Por que que reencarna gente saudável, mas também reencarna gente deformada, com deficiência, com dificuldade de todo tipo de forma? Por que, gente? Gente, filho, fez nas décadas já passadas, e fez muito mal para esse mesmo filho. Mas assim, não era para esse ter esse pitado? Esse pitou muito. E aí teve um problema no pulmão. E desencarnou porque esse filho procurou o próprio desencarno. O outro filho não se suportou e deu esse filho no seu ouvido. Deu o lado daquele no beijo, esse. Que sai de um tiro. É, e suicidou. É, gente. Aí esses filhos, o mês vai ter que desencarnar de novo. Esse filho desencarnou de poucos um tempo. Mas assim, tinha de vindo no rabo de saia e fez lá, e no leito e no zimestre, faz de parar. Só o goló. Esses filhos é porque algo de malo esse fizeu no outro vidro. Contra esse mesmo, filho. Uhum. Aí esse, gente, o filho que deu esse no redondo vai voltar reencarnado com os um. Aí já que esses problemas, filho, esse mental. Porque esse Deus, esse ficou esse no redondo. E se suicidou pelos redondos. Aí ele volta, reencarna com os problemas mentais. Ele fica assim, não sabe direito. Aí o mãe e os pais falam assim, quais? Por que esse filho nasceu assim e o outro filho nasceu de feito? Né, Zipinho? Perfeito. É, aí ele fica assim, tudo do sangue perguntando. Por que Zipinho? É, já tinha o Zipinho, não. Aí, esse é Zipinho? Que menino, hein, Zipinho? É, aí, ele falou, graças a Deus, né? Graças a Deus. Menino, graças a Deus. Esse falou assim, por que esse filho fez desse jeito e o outro de filho não? Porque o outro de filho, essa missão faz as aulas outra coisa, outros problemas. E os filhos que vejam com o problema mental, é porque eles têm que se pagar e se vinte no mundo de vocês e viver daquele jeito. Até quando usa o último movimento dele, se chegasse. Esse pagou, gente. Se ele ficasse até o final da encarnação, esse pagou. Esse assim, o dívida. A dívida? Esse. O Zifinho, que foi de laje e desenforcou o poço. Sabe o Zifinho que enforcou o poço? Pescoço. É. Esse Zifinho também se faz de 15, com água no canta. Vai de 15, vai se dar de água no canto dele. Às vezes ele vem de mudo, esse não fala. Esse que Deus o esse no redondo vem surdo, não se escuta. É de assim, Zifinho. Esse que vem de lá e fica no joelho, só que o jumento no bolô, esse fez mais de mal para ele. Ou ele fez muito mal pro corpo todo dele. Ou ele foi se daquele que fazia árvore, de uso do junobo, e se acabou de muitas coisas dentro desse, por dentro. Ou então, Zifi, fez de árvore com o jumperno. Pois então, de vez com esse mal, porque através desse mal, ele tinha mais de mal causado a 15. Aí esse bode está todo doente. Então, de todos os zifins que está se juntando com as acordes, que tem esse zifinzinho, que tem esse de problema, as acordes está um cheio. Um cheio? É, um cheio. Ah. E se dá de muito humor e carinho, E se trata esse zifinho muito menino de famoso, porque esse é especial para Deus. E ele tem que suportar o seu missão até o final. Tá certo. Tá certo? O pai já come? Exato. O vício seria então uma conta que a gente está fazendo com a providência divina para pagar na próxima vida? É, se filho, se você tem esse de fazer um exemplo, você faz o uso do jumará. É. E você faz e se desencarna, porque você deu um problema aqui dentro, no jumbo, hoje no jumrinho. É, aí você faz e diz, agora é assim, tem uma diferença. Se você fez o uso e se acabou com o seu rei, e você foi um bonjo de filho, se você fez de muita idade, se você ajudou de muito de não fazer nada de errado, se você foi um de filho com batedor de bons, se você tirou de muito de filho do raco, aí você tem um de algo o seu cuvore. Não, vai ser o favor. Pese. Claro. Aí, quando você desencarnar, você vai passar no umbral. Aí, você vai chegar de lá, e aí os espíritos e superior vai se vir de pegar você, quando você pedir perdão a Deus, por tudo que você fez, Deus vai se ver que aquilo que você fez por você é muito esse tipo. Pequeno. É, e do que você fez e pôs um próximo. Ah, e entendeu, Zifi? Claro. Aí tem sua diferença, né, Zifi? Agora, se você faz os usos do jumará, e se chuca seu rabo de saia, e chuca seu jucaburé, e faz e se briga no jucanto, e se bate nos zifinhos, e tira a vida dos zifinhos, e faz os seus pais e seus mães chorar, aí você vai ter que voltar de novo, tipo. Porque se não tem de nada, é o seu. O vôre seu. O vôre. Não tem nada a seu favor. Não, tipo. Aí você vai ter que voltar para você pagar. Tanto que você fez com o próximo e com o seu mesmo, né, tipo? Certo. Vô, só uma coisa para não deixar dúvida. O senhor não está dizendo que quem vem com deficiência física está vivendo a última encarnação. É, se conseguir passar de esse, mudando de tudo a gente. Uhum. É porque desde o deficiente, é esse, deficiente? Sim. Aqueles que se caminha de empurrado no jumbo, esse. No rodadores. Sim, cego, surdo. Esse tem que ter se aprender a ter humildade, né, Zifinho? Certo. Com os seus com os seus do problema, tem que se aprender a se ter humildade. Porque se não tem se humildade de se aprender, e se ser honorante, e se ser malo, fazer maldade, mesmo sendo surdo, maltratar os filhos, maltratar o próximo. Aí, Zipi, aí você não tem. Não tem jeito de você ser liberto. Você tem que vir para pagar, mas você tem que ser unido. Você tem que se fazer unidade. E você tem que se mudar o seu redondo. Mesmo você sendo ciente. Mesmo sendo. Porque tem se muito eficiente no mundo de vocês, quer dizer muito um bruto, esse filho. Muito um grosso, muito sendo um caixão. É. Não tem humildade, esse filho. E se culpa de um ser por ele estar num rodador de deficiência. E o culpa não é seu, esse filho. O culpa é dele mesmo, esse filho. Claro. Você entendeu? Sim. Aí se fala assim, esse era normal, né, esse filho? É. E estava se vivendo uma vida errada. É. Fazendo bagunço, fazendo algo que não era menino de cromoso. Aí se sucedeu um acidente e ele ficou eficiente, né, Zipi? É. Foi pro rodador. Alguém tem que se tomar conta dele, né, Zipi? É. E esse Zipi revolta, Zipi. Não pode. Esse Zipi tem que ser esse menino de cromoso. Porque ele sabe que tudo que está sucedendo com o filho dele é fazer aprendizado dele, para ele dar valor no seu ouvido, esse filho. É isso que é importante. Vovô. Isso, olha. A gente tem a ideia de que a deficiência é uma correção de uma afronta contra a lei de Deus. Então ele volta e corrige aquilo. Para isso que ele vive essa próxima vida. Esse. Mas isso não quer dizer que ele já é um espírito iluminado que não vai encarnar mais. Não, sim. Tá. Não. Olha lá. É não. Isso que eu queria deixar claro. Não, sim, não. Ele só veio, aí ele não vai encarnar mais assim, né? É, se ele pois... se caminhar direito. Isso que o senhor está falando. É, se... Claro. Se ele não caminhar direito, ele vai ter que voltar de novo. Assim? É por isso que o Pai Jacote falou que tem diferença. Claro. Sobre reencarnação e não se reencarnar de novo. Tem-se tudo isso, Zipi. Não é fácil não, Zipi. Não é, mãe? Não, tem-se que ter-se muita de doutrina. Tem-se que se saber que se sucedeu com o Zipi, não é à toa, Zipi. É tinha o porquê e o julgaquê. E é principalmente o Zipi que está passando esse, aprender algo com sofrimento. Certo. Vovô? Isso, olha. Eu queria, lembra que eu falei? Eu queria falar do assunto mediunidade inconsciente, que toma por completo, e a diferença com possessão. Ah, sabe. Então, explica pra gente, vô. Hoje, de mediunidade inconsciente. Yes. Esses de aí, esses aquele, que você não sente nada, né, Zipi? É. Que o Zuprito pega o corpo, os aparelhos, pula o completo. Sim. Iguais a mediunidade desses Zipiques de Trabucas de Irimundo. Sim. Quando é sessão, os Zipritos. Possessão. Não se pega o Zuprito, não se pega o pulso completo. Ele só se encosta no desvio e vai se trazendo uma sessão. Gente, quando tem um desvio que é esse obsidiado, ele faz de tudo que os espíritos encosta perto dele e faz ele se fazer. Tá. Não é uma incorporação. Não é. É esse deferente. A obsessão, né? É. Qual é a possessão, vô? Esse? A possessão. Que é possuir. É, se possessão é quando se posse. E é a mesma coisa que a mediunidade inconsciente? Consciência, é. Mesma coisa. Mesma coisa. Esse poço. Possui, né? É, faz a voz e poço. Isso. Girimus. Isso. Esse pai já pode fazer tirimuzi no sábado. Mas é pode. Esse é diferente. São 13 jeitos diferentes. Um de obsessão que se chega perto, e se faz obsessão de zimalo ou de zibonze, né, Zipinho? É. Porque tem esse zipinho do mês, menino de famoso, que se faz de obsessão. Assim, gente, vai de ter esse um trabuco no 10, né, Zipinho? Sim, cadê? Esse. Aí se tem zipinho de cura. Que esse se encosta perto do zipinho, eu. Não é esse bem de obsessão. É assim, se encosta, né, Zipinho? E o Zipinho vai fazer uma obsessão. Não, desobsessão. Obsessão, é. No outro Zipinho. Então, esse Zipinho está com o Zipinho de luz para tirar o obsessor que está do lado do outro Zipinho. Ah. Agora, Zipinho, esse outro? Possessão. Possessão. Possessão, isso é usar incorporação, que se possui. Isso mesmo. É possui. Possui o jumento por completo. Se torna. Se levanta, Zipinho. Tem Zipinho que se levanta. Os Zipinhos. Ah. Mas de possessão de é assim. Tira do chão? É, se tira do chão, se põe para cima, de cabeça para baixo. Que isso? Essa é uma possessão. Viu, Zipinho? Agora, ciente, inciente, é de uma incorporação de o Zipinho está dentro das artérias, o Zipinho fica de num canto e desligado pelo bico nical de pele de pírito. Vai se falar, né, Zipinho? É. Ligado pelo bico nical. Uhum. Esse é o inciente. O perispírito sai e fica ligado pelo cordão de prata. Esse. Claro. Menino e promulso. E daí aí o espírito pode se caminhar para onde? É como se tivesse truminho que sai do corpo para fazer o que tem de que se fazer. Vovô? Isso lá. O senhor acredita em livre-arbítrio ou destino? Livre-arbítrio, não exerce tino. Mas se a nossa missão já está escrita antes da gente encarnar, então isso aí chama destino, já está destinado, vô. Não, não, de destino, destinado é de diferente. Sim. Destino, Zipinho. Esse graça já fala. Detino, é. Que você vai de algum canto, né? Isso. Mas detinado, é. Não, detinado é diferente. Detinado, isso. Você pode ir tanto no Easy como no Easy. Ah. Se você está detinado, há de fazer um novo rumo nos seus caminhos. Sim. Detinado, mas você pode tanto se correr Easy como no Easy. Agora, destino é um destino que você faz. É o ponto de chegada. É, um destino. Então, o ponto de chegada está predestinado, está escrito já. É, mas na espiritualidade não se acredita, não se chama desse. Destino para a espiritualidade é a lei do livre-arbítrio. Mas então, por exemplo, eu podia escolher não fazer o que estou fazendo? Claro, Zipinho. É você ter o livre-arbítrio. Mas não programei fazer isso antes de nascer? É, mas... Junta, Zipinho. Muita coisa de você se fala lá, nos movimentos de você se voltar. Mas entende muito do que devia. Muito o quê? Desvia? Devia. Desvia, é. Isso chama-se livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio para vocês, por isso que vocês devia. Vocês quando foi para as vinhas, vocês sabiam que vocês vinham já casa. Mas e se vocês falassem assim, eu não vou ir não, estou de preguiça. Preguiça. Vou ir para outro canto. É o livre-arbítrio seu, Zipinho. Entendeu? Quando eu vim, o senhor diz assim, quando eu encarnei. É, eu sabia que ia vir aqui com o senhor. E se falou, esse filho, que você ia fazer todo esse que você está fazendo. Custe. O que custa? Esse. E tem muitos que se fala assim, vou fazer esse. Aí chega já a casa, faz tudo diferente. Eita, meu pai. Esse, esse. Entendi. Por isso que se usa o livre-arbítrio. Claro. Então não é assim, tá? Por isso que faz uma coisa e não acredita em Titino. Não. Porque Titino é obrigado, gente. Claro. É, se faz uma coisa e tá no Titino de Italicante. Não, eu não sou obrigado de ir lá, gente. Tá, se no meu de livre-arbítrio. Sim, faz de preto. Hoje até se fala algo que tá de Pajacó e falou algo errado. Pai de preto, alguns de preto têm a lei do livre-arbítrio. Viu, Zito? Sim. Mas os guia da espiritualidade da direita, eles estão para fazer aquilo. E ponto. Se nós de mudar algo, exige muito custoso. Custoso? E exige perigoso, Zito. Nós não andamos assim. Nós não vamos caminhar pelos livre-arbítrio, porque nós é espírito de luz. Agora, os espíritos inferiores das trevas, eles têm o livre-arbítrio. Por isso que eles fazem tanta coisa errada. Eles não procuram fazer a coisa certa, enfim. E eles pensam que é bom, os meninos de promoção. Uhum. Mas ele pode se mudar se ele quiser. Seu Jutranca não se mudou? Mudou. E esse era, esse teve o livre-arbítrio. Hoje você faz e essa mudança, hoje você não faz. E ele resolveu mudar. E você entendeu? Sim. E o Tino, isso. Se está no Tino, você tem que ser assim. Ah. Obrigado a fazer. Entendi. Então assim. Que está no Tino. Está escrito o que eu vim fazer. Zifi, mas eu posso escolher o que fazer. Um exemplo, menino de promoção para os filhos entenderem melhor. Olha lá. Já assim, tem esse lado um rabo de casa, um rabo de chá. Alguém deve estar se passando por isso nesse momento ou já passou. Ele fala assim, tá, o Zifio está no meu tino. Tá, no meu caminho. Aí o Zifio vai de lá e se panca a Zifia, dá se balada na Zifia, e se morde a Zifia, e se arranca esse pedaço da Zifia. Aí o Zifio chega nele e fala assim, e se para com esse Zifio. E se sai de perto desse Zifio que ele está chucando o Junxê. Não, Zifio. Ele está no meu tino. Seja mentira, Zifio. É porque os Zifios acham menino de fromoso. Porque se ninguém está no tino do outro para chucar os outros, Zifio. Não, Zifio. Deus, quando se falou de que se rabo de saia e rabo de carne tá de pé, é para ser feliz. Não é de machucar o outro, Zifio. Então, o Tino se fala assim, ai, fui no Juncocase e se chegou de lá, o preto de um velho falou que o Zifio está no meu Tino. Por isso que eu não posso largar dele. Zifio, o que é isso? Como pode uma entidade de luz e se concordar com os filhos, judiar o outro, Zifio? Fazer mal um para o outro? Junta! Isso está certo? Não. Não, Zifio. E é por isso que Pai Jacó fala que Tino na espiritualidade não existe. Livre a Bíblia. É Zifio que está lá porque ele quer. Que a partir do momento que ele não quisesse, ele tem um livre-arbítrio para sair, Zifio. Se agora deu para entender? O pai já come? E chave? Existe alma gêmea? Tem, menino de fromoso. Que isso? Tem, espírito que está junto com o outro de outras encarnações. É só isso, não é metade da minha alma, né? Não, Zifio. Esse você é completo. Pai Jacob, o senhor já viu Deus? Já, ele já viu o luz. O luz dele. Ué? Zifio, Deus é tão esmenito e frumoso e misericordioso que Deus, o Junxê, está quando boloco nele todos os momentos, Zifio. Todos os momentos. Se Junxê parar num cirinho, num verde, num tureza, num água do chueira, esse é Deus. Porque Junxê, Zifio, pensa, Porque Deus está se sentado no um trono. Não, esse pai Jacó se fala para as vocês que Deus está em todo lugar, esse filho. Principalmente no jucaburé, no jutico. Porque esse tem o espírito, a alma de Deus, que é inocente. Viu, esse filho? Sim. Então esse Deus, ele está em todo o canto. Principalmente da onde há a jacaridade. Esse é esse. Deus não está se sentado num trono e esperando você se sentar do lado direito dele, não. Esse Deus está em todos os cantos. Você pode se falar com Deus nesse momento. Esse está já casa. Quando tivesse um ou dois e de meu nome, aí ali eu estarei. Não é assim, gente? Sim. Ponto. Então, judeus, ele não é de um rabo de caça igual a você. Não, Zizi filho. Esse é uma energia, meninas e formosa, que pode ser sentido até no joelho que você respira. É Deus. Existe anjo? Anjo? É. Existe. O senhor já viu um? Esse filho, eu sou um anjo. Eu sou um anjo enviado por Deus. Porque os anjos de guarda, que você fala, são os espíritos que se protegem com vocês. No tolo. Esse fala que tem de asa. Não, se eu também, se eu quiser voar, eu de voo. Mas eu não tenho asa. Mas se tem de sim, então eu só de brincando com vocês. Tem de anjo menino, tem de fado. Conhece fado? Gnome? Esse tem de tumense. Cada de plano, de fim, tem de muita coisa que vocês pensam que não existe. Tem de gnomo, tem de aquele fado. Sabe o de fado, menino? Sei. E de fromoso? Tem de aquele que de caminha de rodando no canto de vocês. De vez em quando eles vêm já cá no mundo de vocês e de aprender algo com vocês. Saci, vó? Não, esse filho. Aqueles que se roda, nos luz, menita. Ah, esse terrestre? Tem esse? Tem o plano desse do mês, esse filho. Mas já veio aqui na Terra? Já, e muitos já apareceram por aí, esse filho. Eles vêm já a casa, não é para se fazer mal para vocês. É para eles aprenderem algo com vocês. Do mesmo jeito que vocês quando dormem, tem esse muito ser humano que faz ir no plano desse do mês. O senhor já encontrou com essa terrestre? Já, com o gnomo, com o fado, com esse tudo, esse é menino, esse promotor. Esse gnomo gosta do natureza. Esse fica de lá, caminhando e brincando. De filho, não exerce só de espírito nos planos espirituais. Eles exercem muitas coisas, de filho, que vocês pensam que não exerce. Deus, o todo misericordioso, quando veio o mundo de vocês, ele criou o mundo de vocês. Mas já depois desse, foi de criado muitos outros, de filho. Não exerce só esse de vocês. Tem de muitas a Lônia. O pai Jacó? Lônia. Colônia. O pai Jacó? Richardo. Se existe anjo. Existe. Existe demônio também. Existe também. Sim. Só que, de filho, nós estamos falando das nossas regiões. Isso. O entendimento do João Preto Velho, religião, para os Umbanda, o entendimento do demônio é o guia inferiores, da escuridão. Papai Jacó não se exerce demônio. Então esses seres inteligentes... Esses mais inferiores, que são os espíritos inferiores, das trevas. Claro. Então são os espíritos inferiores do plano astral, abaixo do mundo de vocês. E os anjos, que vocês falam, nas espiritualidades das Umbanda, exerce o preto velho, o caboclo, o baiano, esses são os anjos do guarda nas espiritualidades de prima. Tá. Tá certo? Sim. Mas e esses anjos Eveste, que jaz a menita, e os humanos, é quase a mesma coisa. É porque eles pôs os nomes diferentes. É só por causa do nome. Mas é a mesma coisa, de filhos. E anjo guarda e de demônio são as regiões diferenciadas que se pôs esses nomes. E quando Jesus criou o Bíblio, sabe o Bíblio? Menino de famoso, ele se colocou esse nome. Mas tem muita coisa no Bíblio que não foi escrito por Jesus, foi escrito pelos homens, pelos rabo de carne. E fez uma grande diferença. Então, se tem muita coisa que está sendo mal entendido aí, viu? Ah, entendi. Vovô, quando a gente pensa em seres trevosos, a gente pensa em seres bestializados, cobertos por ódio, sem inteligência nenhuma e animalizados. Esse é assim, vô? Não. Como é que é? Esses são de muito feio. São de muito feio, conforme as amadades que se fizeram, eles é tudo muito feio. Uhum. Porque eles trazem a energia das amadades que eles fez, né, Zifi? Se eles fez muita maldade, eles vai se vir. Por isso, Zifi, que quando eles fez uma chada, fez médio que se sente as vibrações e fica mal. Fica se passando mal com o corpo piano, fica sentindo mal do tômago, porque esses as vibrações desses espíritos, por ele ser muito mal, ele faz muito o que está na luz, sentir as vibrações das energias deles. Mas, Zifi, esse não é esse burro, não. Não? Esse é esse inteligente, Zifi. Esse é esse inteligente. Porque eles sabem muita coisa que Jesus às vezes pensa que eles não sabem. É. Porque eles sabem tudo do vidro de Jesus. Eles sabem o que Jesus gosta. Eles sabem o que Jesus quer, sabe fazer o certo, sabe fazer o errado. Por que eles é burro, Zifi? Se eles fazem Jesus fazer o certo. E fazem Jesus fazer mais o errado. Eles deixam Jesus fazer um tipo de certo. E depois eles põem o errado para um ser fazer. Pegar a confiança, né? É, Zifi. Isso aí é uma ação inteligente. É inteligente. Exemplo, vai no congá que tem o Zunquiumba trabucando, eles vai falar muitas coisas do seu ouvido, minitos e fromoso. E se você vai falar assim, esse Zifi me conhece mesmo. É. Esse Zifi sabe quem eu sou. Sim. Mas e depois de nós passar da Jalu, ele começa a se fazer algo para você que não está menino. Ai. Aí o que que sucede? Seu ouvido não caminha, seu ouvido não vai para frente, seu caminho se fecha, você não tem a prosperidade. Por quê? Você está se mexendo com as energias mal. Mas ele sabe, Zifi. Tem esse espírito da Jatreva aqui que se reza o Pai Nosso, que faz dirigir, Zifi. Faz o quê? Vigia, corta. Cirurgia. É, espiritual. É, se passando por um médico. E cura mesmo. E se cura, fica menino e promoso. Mas você vê que esse é inteligente. Quando esse quer ficar assim, gente. Quando tens um filho, gente, esses são os mais malos para se caçar, sabe que é que eles acham menino e promoso? E se pegasse mais de fora, nas o redondo dos um pai do santo, dos um mãe do santo. Ei. Quem se é se doutre? Na dor. Na dor de algum canto. Uhum. Não estou dizendo só nas umbanda, não. Claro. Viu, Zifi? Sim. Por que você pensa que tem um tolo, lá um padre, sabe o padre? Sim. Que se tem esse movimento que se cai em tentação. Olha. Zifi, ele vai em cima de quem tem mais força. Entendi. Por isso que quando é alguém que é exigente de algum canto, um pai do santo, um padre, um tore, tanto um tore, sabe o tore? pastor. É, se que às vezes começa a fazer algo errado. Porque ele tem os espíritos ali se atormentando ele para se fazer o mal. E ele é fraco, está se fraco por algum motivo que deixou se levar pela negatividade. E ponto. E pronto? É, aí o buguncho está feito, né, Zifi? Mas o que pode ser feito para não cair nisso? Ele sempre está com o batedor aberto. Sempre está se ligado nas energias com Deus Todo-Poderoso e sempre se pensando na caridade, se filho. Uhum. E sempre se querendo ajudar de quem necessita. Uhum. Porque se a partir do momento que se tem alguma coisa estranha. E se investe. Interesse. É. Já algum interesse. Zé, uhum. Se você está de lá, é um mãe do santo. E você nunca pegou pataco, né, Zé? Para se fazer algo de mal para alguém. Sim. Aí você vem uma tosta. Uma proposta. Muito bonita e formosa, pus um pataco muito dante. Uhum. Aí você vai e pega o primeiro vez. Para fazer o mal. Uhum. Para se acabar com um outro de filho, para se trazer alguém perdido no malo, nas energias malo. Uhum. Se entrou em energia com esses filhos. Eita! É, esse filho. Aí da onde você começa a perder tudo. E uhum. Começa a sofrer. E o seu congá já não vai ser o mesmo. O pai Jacob? Oi, Charlie. A gente falou um pouco que um guia que não fala o nome de Deus, uma quiumba não fala o nome de Deus. E de não? Daí eu conversando com o guardião, ele disse assim, se for mediunidade semiconsciente, e sabe? A quiumba pode dar uma afastada e o médium falar para não passar vergonha. E sabe? E aí o nosso teste foi por água abaixo, pai Jacó. É, aí se não tem jeito, porque se você está se falando nesses aí, os médicos que se pensa que se está com os irmãos e sofredores da treva, eles vão se falar de, sim, então, eles agora vou se pôr no meu redondo porque eu tenho que se falar. É. Aí eles tudo vai se começar a falar. Sabe um exemplo? Depois eu dou. Para eles não juntar. Claro. Então você está dizendo, tem outra técnica que pode ser usada. É, esse outro. Mas não é bom, pai, passar para todo mundo, porque assim os filhos de um terreiro que estão em um terreiro, e desconfiam, até a consulência desconfia de alguma coisa. Sim, filho, mas isso um se. Mas a coisa está se preocupado com os seus trabucos também. Sim. Como que um se vai se fazer isso para um se? Porque se faz a coisa e fazer esse, os desfios do vai se saber. E juncê, vai ser fácil de enganar juncê do mês. Mas, vô, esse trabalho de diálogo com os espíritos, e ele proporciona a quem assiste a oportunidade de saber que nem todo espírito que fala é o bom. Então ele vai ter que criar um hábito de ter discernimento daquilo que ele ouve. Então eu não me importo, vou conversar com uma quiumba, e às vezes até é bom, assim os outros vão ver uma diferença clara entre o que é uma quiumba e o que não é, e vão criar a habilidade de discernir. E você já sabe que os seus trabucos, você já falou com muitos o quiumba? Então. E aí, se passando por outros entidades? E falou com gente boa. Então você tem que se falar de assim, Divi. Se você é um quiumbo, fala comigo. Divi. Já assume logo, né? É, não precisa de se ficar se pondo graça de ninguém. Isso. O certo é esse, não é se pode fazer o certo? Claro. Então se você pega um pêndulo e dá no mão do Divio. E aí? O Divio fazia uso o ponto dele. O ponto, né? É, porque esse quiumbo tumês não sabe fazer de ponto. Não sabe. E se pegar no jumpembo, esse não dá conta de fazer o ponto igual o da entidade que vai se trabucar. Claro. É um teste. Faz esse então, Junzi. Aí Junzi não der conta de se fazer, Junzi pega e fala. Então você pode se desmentir então que Junzi estava com o Fulano ou com o Beltrano. É. E Junzi é um quiumbo. E eu quero fazer esse com Jussiê. E fala seu nome certo. Aí é seu livre-arbítrio, né, Zizi? Claro. É Jussiê que quer. Isso. Então, se faz a coisa, repita. Isso. Mas esse tem que ser sério. Sério. Isso. Ser sério. Falar a verdade, né? É, você não precisa de ficar usando o jugraço do juguia, que tá se querendo de evolução espiritual, Zizi. Porque senão você não fica menino e frumoso. Porque se não vai se demorar de muita lua, vai se aparecer um pai Jacob de Aruanda, Zifi. Que isso? É, Zifi. E Jussiê sabe muito bem quem é pai Jacob. Pode ter pai Jacob em verdade? Eu já trabuco com os outros médicos. Não é só com esse médico que eu já trabuco. Sim. Mas e será que Jussiê vai se fazer esse de trabuco com um pai Jacob de Aruanda, certo? Pode se mudar de incorporação, viu, Zifi? É. Porque eles nem todos os pais acordes de Aruanda e se trabuca igual a esse médico. Pode ser mais difícil para se falar, para se movimentar. Isso é esse do médico. Sim. Mas quando é esse pais acordes de Aruanda, esse pais acordes a casa, eles têm que trabucar igual. Isso entendeu? Sim. A sociedade para eles falha, enfim. Se Jussiê é um que um, eu faço o trabuco com Jussiê. Não precisa de se falar que é de pai Jacob. Porque eu conheço o verdadeiro pai Jacob de Aruanda. Né, Zifi? Graças a Deus. Papai, por que que hoje as pessoas, em nome do que é correto, estão esquecendo de amar o próximo? Porque eles estão pensando muito nesse. E se preocupado com os exes, com os umbigos, os próprios, Zifi. E o que está cedendo nesse mundo de Jussiê é esse. Zifi, não está se preocupado em ajudar os outros. Zifi, eles estão se preocupado em se falar mal do outro, Zifi. Ele está se preocupado em fazer mal para os outros e filhos. Eles não estão se preocupado em ajudar, principalmente quando se precisa. Eles não estão se preocupados em fazer nada menino e famoso para ter essas uniões, esse filho. Eles estão cada um pensando no seu vidro, nos seus problemas. Eles não estão se... Ah, se você está se precisando de ar, vou ajudar você. Ou pode ser com um palavra, pode ser com alguma coisa que se pensa que se tocar os batedores, filhos. Porque o mundo de você precisa de ajuda. Tem muitos filhos que não sabem se caminhar com o solo. Que se precisa de alguém para se dar de mãos, filho. Se você dá de mãos, você ajuda esses filhos a caminhar. E esse caminhando, ele vai se caminhar solo. Mas se você não ajudasse, falar assim, não, Zi, eu não vou te fazer esse, ou eu não vou te falar esse, porque esse Zifi não merece me ajuda. Esse está errado, Zifi. Tem que te ter humildade e caridade. E se assim, se Zunxê ajudou-se, e Zunxê nem se foi conhecido, não importa, Zifi. Porque esse Deus o conhece. Esse é o verdadeiro de caridade. Que Deus os espera de Jussiê é só de caridade de pronto e verdadeira, né, Zifi? Não é de fazer de do boco por fora do mês, não. É de fazer com o batedor aberto, né, Zifi? Senão se não tem valor para Deus. Hoje então se fazer algo obrigado, Zifi. O mundo de Jussiê se faz muito algo obrigado, hoje interessado em algo, Zifi. Em volta. Eu te faço para Jussiê e Jussiê dá de volta alguma coisa para mim. Está errado, Zifi. Jussiê não tem que se fazer nada com o próximo, pensando no que Jussiê vai se ganhar de torno. Jussiê tem que se fazer com o batedor perto. Porque se nem tudo no mundo de Jussiê, o pataco se paga, Zifi. Não tem se caridade de maior que tem se valor de se pataco. É esse. Pai Jacob? Ei, Jacob. Tá chegando próximo dos 10 minutos finais. E já, Zé? É, você vai se coloca o Pai Jacob só esse, né, Zé? É, vou. Mas se coloca, Zé, Pai Jacob vai junto com o Jussiê. Viu, Zé? E vai estar no seu proteção, Zé. Que assim seja, meu pai. Que assim seja. Vai precisar, né? É, de muito. Eita, eita, eita. Qual que é a decisão mais importante e feliz que o senhor já tomou em toda a sua existência? E de vir de cama de um preto velho. E é? É, de mais infeliz de papai Jacó, de oh, vir. Mesmo vindo assim, assim, meio assim, devagar. É. Mesmo vendo de falando mesmo tudo esquisito. Mesmo de sendo de assim, igual o pai Jacó de Eze. Mas o melhor foi esse, Zivi. De todas as encarnações que pai Jacó teve, e quando foi procurado para se servir a lei divina, pai Jacó vinha de cama um preto velho. Não tem de nada, Zivi, mais importante no mundo de juncês e nem de no mundo espiritual, mais importante do que de fazer o caridade. E sem de ganhar, e de nem um pataco em troca. Fazer por amor, por querer dos batedores e dos preto velho, Judas, que é o mesmo batedor dos irmãos que Pai Jacó se trabuca. É a mesma coisa, enfim. Pai Jacó sabe que de muitas das vezes, é tem de preto que ainda está na escuridão, na ignorância, que tem as dificuldades de aceitar as ajudas de um preto velho ou de um guardião do Jesus, e se vira as costas e se prefere fazer maldade. Mas o Pai Jacó fala assim, filho. O importante é de um ser e se mudar, filho. Se um ser pensa que tem algo a fazer, faça. Igual o Pai Jacó. Pai Jacó está se pagando não, está se servindo e se fazendo missão. Cada vez que Pai Jacó ajuda uns filhos, uns irmãos na espiritualidade, Pai Jacó sobe um degrau, viu, filhos? E Pai Jacó vai chegar um momento que não vai se mais incorporar, porque Pai Jacó já chegou da onde queria chegar. Mas não é interesse não, viu, filhos? Pai Jacó não faz nada por interesse. Não. Pai Jacó não quer ser mel. Não. De um ser e ficar idolatrando de Pai Jacó, não. Pai Jacó só quer se ver a tribuição de um ser e fazendo em tudo que Pai Jacó fala para um ser e um ser seguir sempre. Só esse que Pai Jacó quer. Oh. Se um ser juntar um tico do que Pai Jacó falar para vocês, e vocês seguir um tipo, Pai Jacó já está mais iluminado, viu, filhos? Então, esse Pai Jacó já casa, e se fica assim, muito feliz de poder vir se trabucar nesse Zicongá e nos outros que Pai Jacó trabuca, fazendo a caridade. Porque se esses filhos não tem esse nenhum de valor, nem de valores, filhos. Esse menino de Frumoso, um gente que Pai Jacó se ganhou, porque esse Pai Jacó é assim, das poucas, das humildade, mas feita com batedores, meninos de Frumoso, dado de rim, de repente, esse vale mais do que qualquer pataco do mundo de Junceses, viu, filhos? E cada vez que Junceses precisar de Pai Jacó, Junceses pode se pedir, viu, filhos? Que Pai Jacó vai estar junto com Junceses, e se ajudando, se protegendo, e se dando de ciência, e se dando de esperança para quem está perdendo as esperanças. Pode se pedir que Pai Jacó está aqui para ajudar os Junceses. Não se pode deixar Junceses cujo redondo fujo. Não é de fujo. Pai Jacó quer que vocês cujo redondo e se firme. Porque sempre há um lugar que vocês vai pode ser não é o lugar que vocês está querendo, mas vai chegar um momento que vocês vai chegar num lugar, onde um com gás, onde um califole colha, né, filho? E vocês sentiu o batedor de vocês falando assim, esse é meu lugar. E daqui eu não saio mais. E dá-se valor. no juncheiro do de um preto velho. Qualquer que for ele, Zifi. Não é de só de preto velho pai Jacózinho, não, de Aruana. Repete, o preto velho. Qualquer use as a preta velha do mês, porque essa tá de casamento, mesmo doutrino de pai Jacózinho. Judas Junciese. As elevadas Junciese, as elevadas espirituais de Junciese, para Junciese se tornar de mundos e preto elevado. E Junciese desencarnar quando for o momento, Junciese for casar a dívida de Junciese, e se bem de mais equidada, né, Zifinho? Isso que é importante, papai Jacózinho. Por que que o senhor, como dirigente espiritual dessa casa, que leva o seu nome, Michave, aceitou a fazer esse trabalho do diálogo com os espíritos? Zifi, para a gente levar a palavra verdadeira, em primeiro lugar, né? Sim. Porque essa verdade, ela tem que ser dita, viu, Zifi? E para já quase dar um cheiro para os vocês que estão tá se andando. Se Junciese batesse no batedor que está no movimento de Junciese falar a verdade, fala, Zifi, não tens medo não, Zifi. Porque se Junciese passar por alguma tribulação, se melhor Junciese falar e passar as mensagens da verdade, do que Junciese ser cobrado por Deus, todo misericordioso. E esse é pior, né, Zifi? Então, se Junciese abrir o boco de Junciese, para falar a verdade, para se trabucar de menino de famoso, para se trazer um guia de verdade, aí Junciese sim vai ter o merecimento de Junciese. Então, se quando o pai Jacózinho disse que Junciese viesse já casa, nesse humilde congá, foi só para se falar a verdade, e já abriu o boló, e de muitos de filhos, que está enganado, né, Zifinho? E de entendimento desse, está de tudo diferente. Não é de esse entendimento das verdadeiras umbanda. As verdadeiras umbanda é de simples, é de humilde, é de caridade, é de verdade. Não tem de tira. E tira não é de paz umbanda. Então, se não seja que está boloco e de paz a coisa, atenção, preste atenção. Paz a coisa, está se falando. Mas não seja que ainda há de tempo, né, Zifi? Tudo há de tempo para ser mudado. Basta de um seja querer, porque o livre-arbítrio está isso. De um seja que corre o caminho. Se vai continuar ou se vai mudar. Ponto, é esse. Esse trabalho que eu faço, apesar de ser minha iniciativa, pelo respaldo que tem, e até hoje quase no Diálogo 500, é óbvio que é uma iniciativa antes de vocês, os espíritos. É de sempre. Por que nesse momento? Porque já é chegado um momento, Zifi. Uhum. Porque já está chegado um momento de muitas mudanças espirituais. Uhum. E quando é chegado um momento de muitas mudanças espirituais, alguém tem que se fazer algo, né, Zifi? É, porque só juntar só olho não dá de conta, né, Zifi? É. Porque se você estava assim, só olho. Junciê estava só olho. Sim. E Junciê, Junciê, e se faz com muito humor, com muito olhinho. Mas assim, mas a coisa fala que Junciê estava só olho, porque não tinha ninguém se querendo, e se lutando pelas a mesma coisa que Junciê quer. Isso. As a pura verdade. Fala. Isso, entendeu? É. Então, se tinha que ter um canto, alguém, um espírito, para se fazer esse. Porque senão ia ficar sempre a mesma coisa. E os fios que está aí escondido, porque se quer se falar a verdade e tem medo, se agora vai começar a descer para Junciê. Mas tem alguns que falou que foi bom, né, amor? Do Junquê? Dos trabalhos que eu fiz igual estou fazendo com o senhor. Teve não, Zifi, teve. Isso. Não, se teve sim, pai Jacózinho. Não está se falando que foi de todos. Eu, Judo Mendes, não posso mentir, não. Teve muito do que você fez que foi menino. Mas teve outro que não foi menino. Então, esses, porque tem muitos do mês que não fez com você ainda. É. Mas tem muitos desses que a partir desse momento vai se ter age. Vai. De fazer. Porque se vai se falar, se um preto velho, menino e formoso, teve coragem de se falar o que falou, por que o meu preto velho que nem não pode se falar? É, então, se é uma força de energia, né, Zifi? Tá. E tá se chegando um momento de grande de mudança na espiritualidade. Mas a melhor, né, Zifi? Tá. Então, esse é um momento de se abrir os bocos e se falar, se brincar direito. Sim. Foi por isso que um cheguei de fazer esse. Oh, graças a Deus. O Pai Jacob, dá uma mensagem final todo esse trabalho que a gente realizou aqui durante essa semana em Uberlândia, Minas Gerais. Eu aqui que tive a honra de conhecê-lo. Vou levá-lo no coração. Agradeço assim imensamente pela sua bondade de me receber aqui e passar todo esse conhecimento. O Pai Jacob que te agradece junto, filho. É igual o Pai Jacob falou hoje. Quando o Pai Jacob e teve, hoje filho, é de tudo de feito, de programado nos um plano espiritual. Se um ser é de só de um portador do o que os espíritos precisam. Cada um é portador de algo. Os um médio, de um ser, os um pai do santo, os um mãe do santo, os um congá, esse portador de algo que o juju guia precisa. Então, nada aqui que sucedeu todas essas luas, já não estava de tudo lá no plano astral, já estava de tudo gramado. Por quê? Porque de nada é feito, e já assim, que nem se vocês, nos planos astral, é tudo conversado, é tudo já se feito direito. Já assim, gente, nós espíritos, nós não é que nem vocês, que se fala eu vou fazer esse, e se não pensa no que vai se trazer difícil ou de mal. Entendeu? Sim. Tem esses filhos que quando está nervoso, tira a vida de alguém e não pensa no depois do vício. Entendeu? Sim. Então, se nós do guia, nós temos o plano espiritual, que nós se assenta, pita um chimbo, né? E se conversa, e passa para outros atrale, outros atrale vem e fala também, nós junta e tudo com a permissão de Deus. Aí quando está tudo programado, sim, aí nós começa a fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Sim. Nada é por acaso, Zifi. Quando Zifi faz esse, já vem tudo já e feito. Vai fazer esse. Muitas das vezes, Pai Jacob sabe que Zirimuz está se cansado, os aparelhos. Mas ele precisava disso, Zifi. Essa é muito importante. Sim. Porque se esse não faz esse trabuco, não tinha gente de nós se trabucar e se falasse o que eles precisavam. Sim. Porque exigir imunes, fica-se meio preocupado, né, Zifi? Normal. Mas ele sabe que nada que nós estamos falando aqui, nesses trabucos seus, vai se prejudicar ele, não. E nós não estamos fazendo nada para se prejudicar ninguém. Nós só estamos falando a verdade. Só esse que nós estamos falando. Nós não estamos querendo fazer e se chamar de briga. Nós não estamos querendo chamar de briga. Pai Jacob não está aqui para briga. Pai Jacob só está ajudando muitos filhos que estão sendo enganados. Uhum. E esse trabuco seu ajuda. Porque esse vai se juntar e vai se ver se está de onde está errado. E ponto. É o livre-arbítrio. É só mudar, filho. Então é esse que Pai Jacob tem de falar com as vocês. É muito, muito feliz de ter um ser aqui, essa lua. Obrigado. E muito ficante. Gratificante. Para Pai Jacob saber que tens um filho que se trabuca menino e famoso, para se levar o que nós esse preto, isso não está sendo ouvido. É, Zifi, porque é mais fácil falar para você, no jogo do trabu, que vai ser ouvido por muitos. Sim. E pode ajudar muitos que estão necessitados, né, Zif? Porque hoje o cheio de um guardião, o cheio do Jesus, de um moça das apombogiras, de um preto velho, de um criança, de um jurerê, né, Zif? Pode ajudar de muitos o caminho de quem necessita. Então, se nós não estamos aqui, para esse. Nós estamos aqui, é paz e ajuda. Nós não estamos aqui para esse de briga. Esse de briga de fusão, não. Nós estamos aqui para ajudar quem é necessário. E quando precisar, faz a coisa e faz aqui, faz ajudar com vocês. E ponto. Graças a Deus. E assim seja. Muito obrigado, avô. Faz a coisa que se agradece com você. E faz a coisa, esse não faz muito esse. Já fez esse já com alguns. Que mereceu de muito, mas depois a coisa quer se dar um braço de um ser. Oh, brincou. É, Zizi, filho. Nossa. Só para se mostrar para um ser, que faz a coisa tem urinho, muito dante para um ser. E esse braço de um preto velho, são de muito poucos que tem esse merecimento. E um ser tem, viu, Zizi? Pelo seu trabuco, pelo seu realidade. Deus, enfim, beijo e dá-se um braço e faz a conta. E muitos agradecidos juntos, enfim, muitos agradecidos juntos, por tudo, enfim, por tudo. Que Deus todo misericordioso e se vai junto com Junxê, pois o caminho que Junxê vai percorrer de muita deferência. E o que Junxê precisar desse humilde preto velho, Junxê pode se chamar o momento que Junxê precisa. Viu, Zifi? Pode ser em qualquer momento. Tá bom, Zifi? Obrigado, Deus. Que assim seja, Zifi. Que assim seja. Faz a coisa que se agradece, Junxê. E Deus o todo misericordioso também se agradece, Junxê. Viu, Zifi? Que assim seja, meu pai. Que assim seja, graças a Deus. Eita, eita, eita. Epa, Jacó. Isso é uma esse, Zifi. Muito agradecido, viu, Zifi? Graças a Deus. Agora de faz a coisa e vem só no quarto, né, Zifi? Não, senhor. Assim esqueça. Descansar. Eu te cansar? Não, Zifi. Quem tem que te cansar é de limões. Faz a coisa e não te cansa. Quanto mais esse trabuco, esse melhor, Zifi. Isso traz uma alegria muito dante para Pai Jacóis, que Pai Jacóis está se lutando, né, Zifi? Está se fazendo o que tem que ser feito. E se um ser se necessita, se precisa de ajuda, e cada um de um ser que precisa de ajuda, Pai Jacóis está se para ajudar, né, Zifi? E ponto. Então, você não precisa de cansar, não. Quando já te cansou muito, muito, muito. Eita, ponto. Toma esse, filho. Agora é de ponto, né? Sim. E serve, filho. Muito agradecido, viu, filho? Muito agradecido, que assim seja. Preto velho, dono dessa geração, Guia das almas mandou te chamar. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das almas mandou te chamar. Quero ver o velho subir e a média não balancear. Quero ver o velho subir e a média não balancear. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das almas mandou te chamar. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das almas mandou te chamar. Quero ver o velho subir e a médium não balancear. Quero ver o velho subir e a médium não balancear. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Úrsula de Xangô? Foi, graças. Como é que foi? Qual foi a sua experiência? Maravilhosa. Muito bom. Muito calmo. O coração de preto velho é bom, porque é muito calmo, aquela coisa toda. Acho que eu tava dormindo. Tinha demorado mais um pouquinho pra me acordar. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por trazer o diálogo com os espíritos aqui para Minas Gerais, para Uberlândia, e permitir que a gente tivesse acesso a essas entidades tão lindas. Que assim seja, eu te agradeço por estar aqui conosco. Louvado seja. Na chuva? É, Gigi. Que efeito que tem isso? Que menino, Gigi. Que faz a voz de noite frio não se toca na chuva, né, Gigi? Não chove lá no mundo espiritual? Hein? Não, que chove, mas que não olha, pai, tá? Olha. E assim, olha, eu tô no leio, né, Gigi? É. E eu tô sentindo o arco. E de muitas águas já pode não se sentir. O senhor consegue sentir a água porque o médium é inconsciente ou o médium semiconsciente também pode? Não, de esse consegue porque de é esse. Mas se tem o semiconsciente, e sente também. Quando o preto velho se quer sentir o água, ele pega mais e firme nas mãos do de preto velho, do de médium, e sente também. Ah, entendi. Viu, Gigi? De menino, Gigi. Menino. Muito menino. Pra que serve a chuva assim em termos de energia e espiritualidade, vô? Faz limpar de energia magra do mente, né, Gigi? E pra ajudar um cheio de seres humanos a melhorar os vírus de juntinho. Deus não é tão finito de misericordioso que ele ajuda a gente até nesse, Gigi. Quando o Juncês está necessitado de o água de Deus. Esse água é de Nanange, né, Gigi? Uhum. É de Nanange, de Anxange, que vem de limpar os mundos de Juncês. Ajudar Juncês na caminhada de Juncês. Igual os olhos. O chore tem uma necessidade e o chuva também se entende. Tanto para a parte espiritual, tanto para as materiais de vencer. Né, gente? Certo. Tá bom. Graças a Deus. Eita. Menino de promoço, o ar abençoado de Deus, todo misericordioso, é já a coisa mais menina que vocês pode se pensar no mundo de vocês. Porque se limpa o corpo, o espírito, e se limpa o peixe, o redondo, né, gente? E se limpa as sujeiras do mundo de vocês. Tudo que tem de paz que se limpar, ele se limpa. O água que Deus